de Salvador, boa noite, Passaredo 9808. Passaredo 9808, boa noite, continua a aproximação, reporte no inferno, machado travado, ajuste no 013. Reportada. Passou no marcador externo, baixado e travado, e avistando 9808. Passaredo 9808, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 089. Livre na 10, 9808. Faz o pouso no tráfego no final, a linha matrícula no 0, azul 4071. 4071, a linha após a passagem do tráfego no Eu não copiei, confirme quem chamou o solo. É o Xanair 6310, Recife. 350 para Recife. Xanair 6310, Recife, aprovado nível 350, via Peruísque 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5504, controle 1208. Autorizado 350 para Recife, 1808. Para Caju. Para curva esquerda, 504, transponder 1208, é o controle 1309. Xanair 6310, poderia confirmar a saída? Puca, João Caju. Xanair Oceano 6310, cotejamento correto, chame pronto. Solo é o Passaredo 9808, livrou na Cisperia. Passaredo 9808, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, a bateria antes da Juliette, Passaredo 9808. Todo provador, o TAM 3662 pronto para o táxi 173 a bordo, alterna a Fortaleza 2 horas 42. TAM 3662, táxi via Pátio Índia, ponto para chame torno no 895, ajuste no 0 no 3. 1 no 0 no 3, táxi via Índia, 1 no 8, no 9, TAM 3662, boa noite. Salvador, 3858, aguarde. Do quadril 71, Nicolau 244, controle 120, decimal 8. 208, 4071. Controle Salvador, boa noite, 4071 da Azul, cruza 1200, é, saída da Elf. 4071, submantenha 360, saída da Elf, vigilância radar. 360, saída da EL, 4071. Do 9808, observe o táxi do Airbus da TAM no pátio 1, após ingresso Juliette remoto no 4. Gente, após o DAM potencial, está livre ingressar no pátio. Posso ver 9808. S6313, descende e mantém, flight level 050, bom arrival. Salvador, boa noite, web 6748. 748, autorizado de chegada a Mari, desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1013. Para 4 mil 1013, web 6748. TAM 3258, livre acionar, chame táxi. Eu vejo morar no táxi, TAM Torre Salvador, boa noite. Então, 3062, ponto para pronto. Então, Sam 3662, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 080 graus, 089. Ah, linha decola, pista 10, Sam 3662. Jetman 748, reduz a velocidade 220 nós. 2209, Jetman 748. Salvador, 35218, reduz ou mantém a velocidade em etapa? Se tiver condições, pode manter. Está livre descida para 2013, informe localizador 35218. Tendo velocidade para 2013, reportará localizador 35218. MS748, vetor para espaçamento, mantenha proa, limite ao localizador, livre descida para 3000, ajuste 1013. Para 3000, mantenha proa, limite lock web, MS748. Doutor de Salvador, boa noite, 3662, na PUCA passando 1500 pés. 3662, boa noite, sub mantenha 370, saída PUCA. Para o 370 na PUCA, poderíamos, vamos direto, Farda, presente? E PUCA inicialmente, aguardando de par. Direto PUCA aguardando, graças. Sam 3858, Índia, no ponto de espera, torno 1895, ajuste 1013. Índia, Índia, ponto de espera, 3895, Sam 40071, no passa 160, chame o centro 1251, na antena 3325. Confirme a primeira frequência, a terra 3325, 4071. Primeira frequência 125, decima 1. 251, na antena 3325, 4071. Estabilizando no localizador. 5218, complete final ILS, chame a torre 118, decimal 95. 118.95, é o trip 5218. Web 6748, decimal tenha 2000, autorizado ILS X-Ray, para interceptar o localizador, direita pro 060, informe estabilizado. 060, canal estabilizado, Web 6748, decimal para 2000. 063. Reportará o trip 5218-1093. está pronto no ponto de espera. 385 é a linha da call de imediato? Negativo, a linha decola. 3858, autorizado a linha em decolar, pista 10, vento 0, 90 graus, 109. Decolagem, outra 3258. Leve 6748, sabe onde está? 6748, complete final ILS, chame a torre 11895. 1895, leve 6748. Passando externo, baixado e travado, é o trip 5218. 5218, guarda a pista livre, ajuste no 093, continua a pressionação. Vence aguardando pista livre, o trip 5-2-2. Controle Salvador, são 3662, é possível voar direto aos reparos? Ah, de 3662. Ah, guarda, são 3662. 5218, livre pouso, pistão no 0, vento 0, 90 graus, 099. Livre pouso, 190, ciente, trip 5218. São 3858, decolador 56, controle 10, decimal 8. Controle 208, 3258, boa. Controle Salvador, boa noite, 3258, decolado, passa 1600 na sua escolha. 3858, boa noite, sube e mantenha 370, sai da mão. 370 no perfil da subida Momo 3878. 3662 autorizado, vai direto. Zipar, chame agora o centro na frequência 12545. Alterne 126 decimal 85. 12545, 12685, tá 3662, boa noite. Boa. Channel 6313, descend and maintain 2000, clear ILS X-ray approach, report status vocalizer. 10,000, clear for LS, coming back with demolition localized for 313. Salvador, boa noite, web 6748, estando abaixo do lado. 6748, continua a aproximação, uma pista livre, ajuste no 013. Autorizado pouso, web 6748. 6748, autorizado pouso no 0, vento 0, 90 graus, 109. Sempre autorizado pouso, web 6748. Juliette, remoto no 3. remota no 3, tripe 5218. Para o pushback de acionamento, Oceaner 6310 no meia dúzia. Oceaner 6310, aguarde. Aguardando, Oceaner 6310. Complete LS approach, contact tower on 118.95. It's call 1895, Ocean 6313. Mais 7748 no solo 2300. Livre direita, solo 1.1, decimal 9. Librando, vai chamar o 219, web 6748. On the ILS runway 10. Continue approach, check the landing gear, clear to land runway 10, wind 0.93 degrees, 07 knots. Clear for land, landing gear down and three green line check, version 6313. Passar 140, chame o centro, frequência 12545, antena 12685. Entra agora 12545, alterna 12685, centro 858, boa. passageiro na 208 em relação ao meu, autorização do Brasil de Belém. Passageiro 9808, aguarde cópia. Ground, good evening, SM6 313, and the runway vacate. 6313, taxi by Alpha, hold short of taxiway Juliet. Alpha, the hold short of runway Juliet, taxiway Juliet, to SM6313. Para o táxi, o Oceaner 6310, com total a bordo de 142, autonomia de 3 horas e 57 minutos, e alternamos na calça. Gente, Oceaner 6310, táxi via Alfa, Índia, no ponto de espera, Torre. Correção, táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, Torre 1895, ajuste 10 no 3. Esse táxi via Índia. Para ingresso na pista 10, poderia confirmar a torre 1 no 8, decimal? 95. 95 agora, pro Chanel 63 no 0. Oceaner 6313, taxi via Juliet, distance 04. Juliet, distance 04, Oceaner 6313. Passaredo 9808, copia. Passaredo 9808, Juazeiro do Norte, aprovado nível 190. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, após direto. Transponder 5522, controle 120, decimal